Panorama Agrícola para 28 de janeiro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, hoje 28 de janeiro, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a árvore se conhece pelos frutos. Na entrevista de hoje, capacitação para produtores de vinho artesanal. E no Professor da Terra, adubação verde reduz erosão. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola e participe. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Produtor de leite deve utilizar missioneira gigante, Emartria tiftons, capim pioneiro, capim curumim ou amendoim forrageiro como gramíneas perenes de verão. São pastagens com bom potencial produtivo e bom valor nutritivo. É hora das notícias. A carne de frango manteve no ano passado a sua posição de destaque na alimentação do brasileiro. Segundo estatísticas da União Brasileira de Avicultura, no ano passado foram produzidas 12,3 milhões de toneladas de carne de frango. Como 2/3 da produção foram destinados ao mercado interno, o consumo da carne de frango pelo brasileiro foi de quase 42 quilos por habitante em 2013. É a proteína animal mais consumida no Brasil. Para o exterior foram embarcadas quase 4 milhões de toneladas de carne de frango, consolidando o Brasil como maior exportador mundial de carne de frango. O Brasil fornece o produto para mais de 150 mercados. A principal região do destino é o Oriente Médio e os maiores mercados compradores estão na Arábia Saudita, na União Europeia, no Japão, em Hong Kong, nos Emirados Árabes Unidos e na China. A partir de julho de 2014, julho deste ano, a indústria vai ter de informar no painel principal do rótulo das bebidas não alcoólicas o percentual de polpa da fruta ou suco utilizado nos ingredientes, segundo instruções normativas do Ministério da Agricultura. Para ser chamada de suco, a bebida vai ter de conter 100% da fruta. E em dezembro, no final deste ano, a regra passa a valer também para os néctares e sucos tropicais. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, a adubação verde pode reduzir muito a erosão causada pela chuva. A maior contribuição dos adubos verdes é a redução do impacto da gota de chuva na superfície da terra, já que os adubos verdes promovem uma cobertura em torno de 60 a 80% do terreno. A principal causa da erosão é a desagregação das partículas do solo, causada pelo impacto da gota de chuva sobre o solo. Não parece, amigo agricultor, mas a velocidade que a gota de chuva alcança e a força com que bate no chão é muito forte, causando a quebra das partículas da terra em partes cada vez menores. E assim fica cada vez mais fácil a enxurrada carregar estas partículas. Além de serem facilmente carregadas pela enxurrada, com o passar do tempo, amigo agricultor, vão entupindo os poros, os buracos da terra, prejudicando a infiltração da água e aumentando ainda mais a enxurrada da camada superficial de solo. Amigo agricultor, proteja sempre o solo da sua lavoura, utilizando espécies de adubação verde. Com isso, você e sua família estarão contribuindo com a fertilidade natural do solo. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o extensionista da Ipagre em Pedras Grandes, Eusébio Pazini Toneto, que fala sobre a capacitação de produtores de vinho de Pedras Grandes para melhorar a qualidade do vinho artesanal. A ideia das capacitações é melhorar a qualidade do produto, né? Porque o vinho artesanal, geralmente esse produtor ele aprendeu a fazer com o pai, com o nono. Então ele não tem tecnologia empregada. Ele faz o famoso vinho puro, ele não emprega tecnologia nenhuma. E muitas vezes esse produto perde um pouco a qualidade. Produto que não se conserva, que em curto prazo ele começa a acidificar, começa a se transformar em vinagre. Então o nosso objetivo com as capacitações é que o produtor comece a empregar uma tecnologia um pouco melhor e começa a melhorar a qualidade desse vinho, né? Melhorando também esse produto, que é um produto que hoje é vendido praticamente tudo em casa. Então isso atrai o público, atrai o turista, e com a melhoria da qualidade acredito que a gente melhora também o serviço prestado a esses turistas, né? Já houve uma capacitação em 2013 e agora em 2014, quais são as perspectivas? Então em dezembro a gente teve a primeira etapa do curso, que a gente falou sobre a qualidade da matéria-prima, a qualidade da uva, a colheita, como ela deve ocorrer, né? O esmagamento, o desengaste, a sulfitagem. Então, em janeiro, nós vamos ter a primeira parte prática, né? E em fevereiro, a segunda parte teórica do curso. E essa unidade prática, nós vamos acompanhar, vai ser implantada aqui na pousada da imigração. Nós vamos acompanhar todas as etapas de vinificação, juntamente com esse grupo que a gente formou, esse grupo de produtores de vinho, que é o grupo temático do vinho, né, que vão acompanhar todas as etapas na prática, para aplicar isso na sua propriedade. Vai ter em Pedras Grandes uma unidade prática de vinificação permanente? Isso. Então esse primeiro ano, em parceria com a pousada e a prefeitura municipal, e também com o SC Rural, nós estamos implantando essa unidade. Quem vai acompanhar o enólogo da Ipagre, o Estevam, da Ipagre de Iruçanga, mostrando para os produtores como que se deve fazer todas essas etapas, esses processos da vinificação. Além das capacitações para melhorar a qualidade do vinho artesanal, Eusébio Toneto destaca também outros trabalhos do Escritório Municipal da Ipagre em Pedras Grandes. Então, o escritório da Municipal de Pague de Pedras Grandes atende a demanda no escritório, né, que são os projetos de crédito, que a gente faz com os programas do PRONAF, o Juro Zero do governo do estado, voltado às áreas de pecuária, o gado de corte de leite, a parte de fruticultura, né, agregação de valor, alguma coisa na parte aí dos engenhos, de açúcar, melado, cachaça, também as cantinas artesanais. Os programas do governo do estado, como calcário, sementes de milho, os kits pastagens, né? E também as capacitações que acontecem. A gente também auxilia na parte de organização, participando então aí nas comissões de organização dos eventos de nível municipal, no caso das festas, né, que ocorrem no município. Desenvolve atividades também no segmento de turismo, organizando excursões. No ano passado a gente fez uma excursão para São Martinho, para conhecer a realidade deles lá na Vargem do Cedro, e também uma excursão para Bento Gonçalves, lá nos Caminhos de Pedra, que é um município que tem uma característica muito próxima à nossa, que é de colonização italiana, e também na produção do vinho, né? Então, para mostrar para eles o potencial que a nossa região tem para desenvolver. Então, nesse sentido, foram produtores, também lideranças, prefeito, vice-prefeito, para tentar desenvolver um projeto de turismo aqui na região. A gente também atua aí na parte do reflorestamento, né, que também é bastante forte, as outras frutas, né, e também na parte de olericultura. Temos um grupo formado também, que a gente desenvolve também capacitações, participamos de alguns cursos, eventos de capacitações para técnicos na região, né? Seria isso. O forte em termos de cultura é a uva. Sim, a uva é uma atividade muito forte aqui no município, né? Também as outras frutas, né? O pêssego, a ameixa, mas a uva sempre foi o carro-chefe da fruticultura, né? Na nossa região aqui no município de Pedras Grandes. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o extensionista da IPAGRE em Pedras Grandes, Eusébio Pazini Toneto. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.